tudo que você estava esperando. Chegou. DJ Brás. Um novo show totalmente diferente de tudo que você já viu no planeta Terra. Oba! Tudo ok. Simbora! Tudo ok. Agora, ninguém vai ficar parado. DJ Cletão! Chorar. Amigo César, viu César? Olha a resposta, você viu César? Dizer... E aí, Marinho, como é que é? Mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. DJ Red, Sobrais, Júlio Lima, por aqui de novo. Como é que é, meu irmão? Eu preciso encontrar você. Tô longe, tô. Aqui no Ponte das Marcantes, em Cametá. E um DJ vai na área. DJ Bra. Ser feliz! Ser feliz a vida inteira. A gente prometeu, era você e eu, em nosso ninho de amor. A nossa chama não pode apagar. E nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois. Tá machucadora! E aí, como é que tá? Como é que é? Bora pra cima, bora! Você é meu bem. Sem saber. Como é que é? Então bora! DJ Lele, do pancadão. DJ Lele. Cai na madrugada, estou sozinho pensando em você. Estou abandonado, sem teus carinhos não consigo viver. Mas a distância lá no dia de hoje. Ser feliz! Feliz a vida inteira. E era o quê? A gente prometeu, era você e eu, em nosso ninho de amor. A nossa chama não pode apagar. E nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti? Vai, Cometa! Cada beijo que tento esquecer. Retaguarda, só na manhã, Xer, só na manhã. Escrevi o quê? O meu nome e o teu numa árvore. Coisa boa. Eu marquei sem perceber meu coração. É a nossa linda história de amor. E agora, Red Sol! Eu não vou perder. Rita, Red Sol, Rita. DJ Bra! Descobri, vó! Descobri que ser feliz é ter um amor. E o quê? É tomar banho de chuva só nós dois. O panda gosta. É que nunca seque o rio do nosso amor. Para sempre! Para sempre! É o ponto das marcantes, como é que é então? Simbora! Chegou o homem, ó. Aprendi a dar. O homem da nossa, que é King B, que é rebento que é metá. A cuidar de ti como se fosse uma planta. Vou regar para a. Só faltou patrocínio, né, pai, hoje? Eu não vou ter. Ei, bom, pelo amor! Teu jeito de amar, não vou esquecer. Teu jeito de me tocar. Descobriu! Descobri que ser feliz é ter um amor. Tomar banho de chuva só nós dois. É que nunca seque o rio do nosso amor. Para sempre. Um, dois, três, vai, vai, vai! Chucar, pô, assim, ó. Onde você vai estar quando voltar pra você? Eu preciso explicar por que eu voltei. Coisa boa. Esse tempo que fiquei sozinho. DJ, traz, traz, traz. Eu que te amar. Bora pra cima, Harrison, como é que é, maninho? Preciso o quê? Preciso te encontrar. E o quê? Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia. Só bazuca, agora, só bazuca. Vou perder você. Cadê o bazuca? Sei que fui eu quem errei. Mas voltei pra te amar. Fui um rolei te deixar. Mas atende esse teu celular. E hoje eu preciso pedir perdão. Reconquistar o seu amor. Sei que fui eu quem errei. Mas voltei. Onda MC, uma pancada de sucesso. Sacode, balança. parceiro Samuel. E toda a cúpula de Belo do Curuí com o tio Brás e hoje da Samuel. Um abraço! Eu não consigo mais viver sem o seu amor. Eu procuro um motivo para te encontrar e te dizer que eu te amo. Te amo! Amor! E aqui do Atlético CM com a gente, peço também, valeu! Minha paz, eu não consigo mais viver sem o seu amor. Eu procuro um motivo para te encontrar e te dizer que eu te amo. Amor, todo mundo sabe que eu sou louco por você. O que eu sinto é tão forte, não dá pra esconder. Te amo, te quero demais. Minha paz. É pra machucar, não é, bicho? Como é que é, então? E o tempo passa e a gente vê as coisas de você. E o parceiro Renatinho, mal falou, Renatinho. Ele lembra só do casco novo, papai. É impossível. Coisa boa. E a magia seja mesmo eternamente. Vamos machucar, filha, bora, machucar, bora. Quero te amar pra sempre. Ser de novo adolescente. Fazer planos pra nós dois. Quero morrer de ciúme. Me sentir apaixonado. Rabiscando em guardanapos. Caprichando nas palavras. Dizer, pra dizer que eu te amo. Panda, pra cima, panda, pra cima, panda! O nosso fogo de paixão de repente se transforma em água fria. Hoje eu separei uma sequência especial para as periquitinhas de Cametá dançar e curtir de montão. Como é que é? Deus todo o amor que eu perdi e que minha alma vazia. Eu queria sentir coisa boa, meu irmão, como é que é? É isso que tanto me esperava. Júnior Lima, vem pensando, Edson por ali também. Abração, Edson. O papai. Até fácil de acender. Cada parte da minha alma. Cada espaço do meu ser. Já não lembro o coração. Minutos para não ter. Sonho, sonho, sonho pra ti, sim, como é que é então, meu irmão? É um vício. É como um vício. É um vício. Você vem me procurar. Coisa boa. Como faz desde o início. Cada vez que quer voltar. É como se no calor da minha cama. Você jura que me ama. E me pede pra ficar. Mas logo agora. Logo agora que eu quase esqueci. Sacode, balança pra cima. Então, como é que é? Eu me acostumei a viver só. Sempre só. Sempre só. Não, de novo não. Não quero abrir de novo as portas pra você. O meu coração. Eu juro que não. Coração forte. Toda rapaziada que faz parte do Restaurante Reis. Abraço forte a vocês. É isso aí, DJ Brás. Valeu. Eu juro que não. Sacudindo o Cametá. sorte. Eu tenho sorte de conhecer. Eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Minha vida. Minha vida, meu amor. Eu tenho sorte, você chegou. O seu presente. Um abraço forte, Henrique, junto com o Silvinho por aqui também. Um abraço forte, Henrique e Sebrais. Tenho sorte de te conhecer. Tenho sim. Sorte de poder amar você. Tenho sorte. Sorte de dormir nos braços teus. Tenho sorte em si. Sorte de beijar a tua boca. Sorte de tirar a tua roupa. Sorte de acordar ao lado teu. Sorte! Quero o mundo ao lado teu. Te dividir os sonhos meus. Você não vai se arrepender. Eu prometo pra você que te amarei, que cuidarei desse nosso amor. Bora, sacudindo, balançando o cometa. Como é que é? Como é que é? Bora! Forte, homem, armas e fãs e parte do Expresso Uber em Cametá! Valeu! Expresso é Uber, garoto! Não aguento mais esse terror. Coisa boa! Me ameaça que vai embora. E aí, Robertinho! E não tá nem aí. Meu amigo Robertinho, está vindo comigo? Olha o buraquinho, meu irmão! Sou dependente, procuro você. É assim pra mim aqui. Não me escondi. Isso aqui. Preciso de amor, mas você não responde. Todo esse sentimento que tenho por você. Como dependente, procuro você. Fala aí, Jovem Chiquinho. Preciso de amor, mas você não responde todo esse sentimento que tenho. Olha o parceiro Rodrigo, Thiago das Marcantes. Não pode. E agora? Não abra sua boca pra falar. Liga logo. Pense no que vai falar por aí. Baixa a mão, aprende a amar uma mulher. Se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. Não quero mais não. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Cale sua boca e saia daqui. E amanhã? Amanhã você vai ver. E hoje eu? Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não. Eu te usei, te iludi. Vai sair. O pior do jeito que você fez. Eu não. Manda 007. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a mão, aprende a amar uma mulher. Tá se achando? Porque pra ser homem você pensa que é fácil assim. Sanji Reis por aqui do EP, põe total, é Realizou. É melhor ficar na sua. Abraço, Realizou. Não falar. Tô se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. Falei mais não. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo. Sussa, mas outras eu não sou tão boba. Cale sua boca e saia daqui. Mas amanhã. Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi. Te enganei, o pior do jeito que você fez. Eu não. Eu te usei, te iludi. Te enganei, o pior do jeito que você fez. Eu não ponto esquerda, Edson. O meu amor virou. Fazer o que, né, bicho? Fazer o que? Fazer o que? E agora? Dança caliente, ardente, fatal. Ritmo quente do meu litoral. Essa batida faz enlouquecer. Já virou só meu amor por você. Dança caliente, ardente, fatal. Ritmo quente do meu litoral. Essa batida faz enlouquecer. Já virou só meu amor por você. Tsunami devastando o coração, incendiando tudo. Bagunça, vai! Faz perder. Pode bagunçar, bagunça! Bagunçando a minha vida. Já não sei o que fazer. E quanto mais eu fujo, mais quer aqui comigo. E agora? Por te amar, tenho medo de sofrer. Coração, tem jeito que é de sol. Enlouquecer. Por te amar, chego até a perder o ar. A paixão dói no peito sem você. Faz assim. E assim, a paixão não tem fim a cada dia. Quero mais minha habitação. É o bonde das marcantes, assim, assim. O ritmo é aqui, ó. Chegou! Coração! Eu vou te jogar um laço, sou eu, o seu vaqueiro apaixonado. Cheguei, cheguei! Eu vou te jogar um laço, sou eu, o seu vaqueiro apaixonado. Me leva contigo em cima do búfalo. Tô toda me tremendo, badala, sou o mais querido. Só quem tá solteiro, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E um, e dois, e três. Mais um, pega mais um lá. Sacode! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Sentimento, hein? Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou nada, só atrapalha. Nossa história, hein? Nossa história chegou ao fim, também confesso o que sinto em mim, baby. A saudade que me falou, ainda tem o seu nome, hey. Pode mostrar a tua, mostra! Também tem o seu nome, acho que tá escrito. Escrito numa não posso esconder. Sabe sim, né, filha? Sabe sim. Negro! É. Relatinho, Thiaguinho das Marcantes, sou de boa, meu Thiaguinho! Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Deixa acontecer, deixa! Andar. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Pode falar, fala aí, fala! Me fale mais dessa paixão, não me obrigue. Amor, como uma linda canção, a trilha de um filme de amor. pai, o quê? Nosso amor. Aí você! É você, ardente fogo da paixão. Como o sol e o verão, a noite e o luar. E o quê? Vivo sem você. Fala, Robertinho! Uma menina apaixonada, uma eterna namorada. Você nasceu pra mim, eu nasci pra você. Louco por ti, louco por ti. Só loucão, malucão, vamos te ir, como é que é, maninho? Sacode, machuca, segundo DJ Brás, vai! Oba! Brás. DJ Brás, Brás, Brás. Agora vou te ensinar a fazer o perfeito ganhar. No Mega Príncipe é que vou te ganhar. Oh, oh, oh, oh. No Mega Príncipe é que vou te ganhar. Oh, oh, oh, oh. No Mega Príncipe é que vou te ganhar. Você pede o meu amor, e o que fazer não sei. Tô menina quando eu conheci você, você, você. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer, não sei, não sei, não sei. Não sei se não entende o que aconteceu. E a menina? A menina não diz a crescer. E aí, mulher? Não consigo gostar de um outro alguém. Vamos! Poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de som. Todo negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. E vem curtir, e vem dançar. Como é que é com o Braz? Com você, o melhor da noite. Mas vamos, todo negro, todo mundo vai. Com som é digno de muito valor. E o comando é do DJ Braz. Oh, oh, oh, só quero dançar. Vem a gente calor. E o Braz hoje? É só amor. É verdade. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no negro dançar. Hoje vou no negro dançar. Bora, e bora, e bora, e bora, e bora, cameta. Como é que é? Mais uma assim, bora ver, vai! Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo. Tá faltando sim? Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo. Vente tão bem, que parecia verdade. Tudo que me falava, eu ainda estou te amando. Vente tão bem, eu cheguei a imaginar que esse amor era pra sempre. Alô, Jax, com a gente. Já estão por aqui, dando tudo mais um pouquinho hoje, na grande inauguração aqui do Bonde das Marcantes, junto com o Braz, Edson e o DJ Juninho, viu, pai? Valeu, Bigo, vereador. Valeu, meu irmão, é nóis, viu, pra sempre, garoto, é nóis. Bora ver, mano. Coisa boa com o Braz. DJ Braz. A situação, diz como que tá, diz. A situação é difícil. Vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. Tô tão distante, eu não quero. Por favor, não diga-me que não dá mais, chorando estou. E apaixonado, hein? Apaixonado por... Como é que tá? Vem explicar ao coração que tu te vas. Olha o coração, coração. Como dizer o que senti e poder seguir. Sucesso. Como fingir que você ainda se importa, que você sempre estará junto a mim. Procurando aonde estar, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Eu me menti, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. Embora, embora, embora. Jéssica Farias, abraço, minha preta. Como é que é, menina? E aí, Jéssica? Pra recordar, bora! Papá! Pa, pa, pa, pa, eu tô no pop. Pa, pa, pa, pa, é super pop. Pa, pa, pa, pa, pa, eu tô no pop. Pa, pa, pa, pa, é super pop. DJ Josimar vai começar a pedinha no pop. Vai agitar, toca DJ, é sanfona. DJ Brás. Meu vereador Bico, só na mãe de Bico. Um abraço, irmão, até o finalzinho com o Brás hoje aqui no Point. É um, é dois. Um passinho pra trás. É um, é dois. E agora? The Dance with the Devil. Na vila quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bem devagarinho. O som das marcantes. Essa vai especialmente para todas as meninas que gostam de dançar. Pra limpar, pra limpar amanhã, pra limpar amanhã. Vai aqui pra frente pra tu ver. Vai sujar, vai sujar. Bota a mão na cinturinha, deixa aí até o chão. Vai, vai. Senta essa bunda no chão, vai, vai. Fica essa bunda no chão, vai, vai. Bota essa bunda no chão. Bota a mão na cinturinha, deixa aí até o chão. Vai, vai. Senta essa bunda no chão, vai, vai. É um, fica essa bunda no chão. Bota a mão na cinturinha, deixa aí até o chão. Bota a mão na cinturinha, deixa aí até o chão. Coisa fina, como é que é, meu senhor? Tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro. Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem e você me entende que sonho bom. Te amo, areia vida inteira que nem outro amor no meu coração foi tão forte assim, me sinto apaixonado. E o que mais? E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Simbora. Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tanto te amou. Te amo. Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro, vejo o que vivi. Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração partido. Foi no nada, está como um sonho. Quero te pedir que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio. E no nada, o amor surgiu. Amor foi nesse clima que rolou um beijo. Teu jeito me fascina como te desejo. Mesmo se tu te vai, sinto o teu carinho. Amor no nada, o amor surgiu. Bora sacudindo mais uma cabeça aqui no Poxa, Sigo Brás. Eu acho que vou me apaixonar. Eu acho que vou me apaixonar. Me chama que eu vou me apaixonar. Meteoro, o fenômeno do estado do Pará. Fala pra cima, bora então, como é que é? Música, na música. Bora! Aí, parceiro Fabinho, nós tá bem curtindo aqui hoje. Tá borracha ali, é Mangueirão, é, pai? Mangulão? Fabinho do Mangulão, vamos, Fabinho! Tô querendo te amar. Foi no abraço apertado que você me conquistou. Foi no beijo pincelado que nasceu amor. A paixão bateu forte dentro do meu coração. Com uma ciotolagem me nasceu uma paixão. Eu não pude acreditar. Você me fez dançar de Jimmy Lane em Portugal. Então agita. Então agita. Curtindo aqui, da borracharia Mangulão. Abração, Fabinho, Fabinho. Um abraço, Fabinho. DJ Pra. O Fernando Mecânico. Um abraço forte, você, Beraldo. Um abraço, Menorzinho. Fala mais uma, assim, como é que é, Daniel? DJ Brás, pioneiro das marcantes. cima. Além, pai. Pitou! Sinto saudade de tudo, da sua falta mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Creio que sim, né? Quer algo que me distraia, me faça esquecer de tudo. E agora? Quando parece que esqueço, encontro a sua força. E eu preciso, pai. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda a noite sozinha, tampado, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não dá, meu grande amor. desculpe por você sofrer. Não tem condição. Te machuquei, te fiz chorar. Tem que ter um vento, né, pai? Eu fui covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Quer chorar? Se você me deixou aqui nesta solidão, mas não vou sofrer se a nossa história acabou. Assim, assim. Como é que é? Baby, vem pra mim. Agora, amor, vem ficar comigo. Te quero onde for, não sei viver nessa solidão. E agora? Hoje eu vou sair. Pra sujar o bar, pra sujar o bar. De dia e sol, e o DJ Juninho a detonar no Super Pop. Coisa boa. E agora? Se foi amor, foi, não foi, meu irmão? Como é que é então? Bora! Aquela noite eu te esperei. Ao contrário, voltava aquele dia. Mas eu não posso apagar o que aconteceu. E esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria me dizer assim. Se foi amor, foi amor. Me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Se foi amor, se foi amor. Solidão vem me dizer. Coisa boa. Pra não chorar, que ela vai trazer você. E nossos lábios vermelhos, eu jamais vou esquecer. Ei, você! Eu e você, meu amor, meu amor. Não compare. Pelas. Bora mais uma, bora mais uma, bora mais uma, bora! Bora amar, bora amar, bora amar, bora amar. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Duvidas, não sou depois. time dessa cobrar, então. Quero mais. Marcante! Bora ver, pai, pega. Toda vez que eu escuto, sinto como estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Esquilo, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu, sou e de Léo. O som vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. Aí é parada, mano. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar. Os marcantes, bora! Só que as dançantes assim, ó! A dançar beijando a boca! Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Espelho, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de ter e de eu. Sou e de eu. O som vão tocar seu coração. Olha o coração! O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de ter e de eu. Sou e de eu. O som vão tocar seu coração. Guija, guija! Sinta esse amor. Aí, troca lá, balançar. O som que canta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar. Você não quer, não sei porque você mudou. E o seu olhar, nada é igual quando eu te conheci. Me traiu, traiu, pai? Me traiu. Traiu, não foi? Deu um jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. E a fase passa, passa sim! É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, vai. Bora que bora, bora que bora, bora que bora, bora que bora, bora que bora, vai. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar, nada é igual quando eu te conheci. Me traiu, foi. Me traiu. Coisa boa. Tem um jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Vai passar, ela só quer brincar de mar. Quer separar você de mim, não vai. Não faz, vai passar, ela só quer brincar de mar. Quer separar você de mim, não vai. Não disse? Ele disse sim! Como é que é? Disse em Brages! Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Mentiroso! Eu tão boba acreditava, seu amor foi só mentira. Eu te falei, bicho! Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. Por quê? Porque já tenho outro amor. Só coisa boa aqui no Ponte das Marcantes, no Brás. Já não lembro dos teus beijos. Se você nada marcou. Ai, Rubinho! Os meus sonhos que eu só vejo. Como é que é? Eclipse o fenômeno. Lama! Você não me merecia. Tampouco o meu amor. Dizem Valdir Eduardo. Meu coração conquistou. O soco é... Ouro Negro! Estou pode ser tua. E que se o fenômeno estou gramada de amor. E de Maldini e Eduardo estou gramada de amor. É príncipe negro, melhor som. Você pode acreditar. Do que, bicho? Do que? O som da galera que faz. E faz. Vem balançar. Vem, vai. Você se soltar. O som que mexe com seu coração. DJ Edson. DJ Brás. O som da galera agitando como um louco. É príncipe negro, melhor som. Está ouvindo, está ouvindo. Olha o coração. Do príncipe negro, vambora! E agora encabeçar, meu irmão, tem um ponte das marcantes. Vai rodar essas aqui, ó. Com o Regis, o Juninho e convidado, meu irmão, é assim, papai! Vambora de marcante, marcante, marcante! Você passar, filho, eu vi. E você passar. E você passar. Apaixonou, não foi? Me apaixonei no teu olhar. Coração falou que você, só você, é meu grande amor. Esperei você. Espero você. Esperei você voltar. Minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. Se um dia, se um dia, se um dia, se um dia eu te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo, das minhas paixões. O verdadeiro amor é aquele. O meu primeiro amor. O primeiro. Tão feliz estou, quero te encontrar e te namorar. Marido, esposa, é assim bacana. Como é que é virgem, hein? Quem será com quem se conhece? Deve estar por aí. gente, nossa live, viu? Já se extrapolou, já deu uma da manhã. Então, a nossa licença, viu, gente, como sempre aqui em Camertão, você já sabe, que é até uma da manhã, viu? Então, vou tocar essa mais uma e a gente vai embora, ok, gente? Muito obrigado a vocês que curtiram aqui no Balas Marcantes, grande inauguração de hoje, viu? O Thiago Everaldo, mecânico, junto com o Rodrigo, meu Rodrigo. Valeu, Rodrigo! Essa mais uma, a gente vai embora! DJ Robert. E essa aqui é minha última. A minha última. Valeu, Cametá. Valeu, parceiro Edson. Valeu, parceiro, meu irmão. Galera da carreta, treme tudo que sempre que pode. Vem abraçar fortemente o Brasil e Cametá. E a gente pinta aqui. Tudo por conta do parceiro Edson Batista, garoto. O nosso hino, minha última. O hino. Um, dois, três, e agora? Bora que bora. Começou a posição, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade, esse som, não o nego, você vai achar. Nessa noite só quero dançar. A botija agora. Vou curtir o melhor da noite, mas vamos ouro nego. Deixa aqui a boquinha, viu? Tem DJ Redson, a morte Afrodite, e você, o convidado especial. Acabou aqui, todo mundo no Afrodite! É só amor, vou viver a vida em paz. Hoje vou no negro do sar. Hoje vou no negro do sar. Começou a posição, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade, esse som, ouro negro, você vai achar. Essa noite só quero dançar. Valeu, comentar! O você, o melhor da noite, mas como ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do GG. Vida última, valeu, gente, brilhante! Só quero dançar. Vem assistir o calor. E acabou aqui, meu gente. Tem Blanche, Afrodite, G. Hellis e Zumbania. Hoje vou no ouro negro dançar. Bota o swing, bota o som. É ouro negro. Minha última, valeu, gente! É ouro negro. Eu vou pro ouro negro dançar.